Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria tocar aqui num assunto muito interessante que me ocorreu lendo o livro do Harry Redner, Os Mestres Malignos. Eu li esse livro já faz algum tempo, mas mais tarde me ocorreu, se eu não tinha nem percebido na hora, mas há algo em comum entre esses quatro filósofos que foram tão influentes no século XX, o Giovanni Gentile, que foi o mestre, o teórico do fascismo italiano, o Martin Heidegger, que hoje nós sabemos que foi o principal teórico do partido nazista, né? O Georg Lukács, que foi o filósofo comunista mais importante do século, e o Wittgenstein, que foi, vamos dizer, o mestre daquilo que nós podemos chamar positivismo. Embora ele tenha divergido um pouco da escola positivista, da escola analítica, mas ele foi influente sobretudo nesse meio. E esses quatro têm alguns pontos em comum. E esses pontos em comum mostram o que é que o pessoal de mídia entende por filosofia. Porque esses quatro são colocados como os filósofos mais importantes ou mais famosos pela mídia, não necessariamente por filósofos. Mas existem filósofos importantes que não deram a mais mínima importância para nenhum desses quatro. Por exemplo, eu lendo o Louis Lavelle, eu não vejo a menor menção a esses camaradas aqui. Mas quem faz a fama dos filósofos não são os filósofos, e sim a mídia. E a mídia escolhe conforme a sua cabeça, conforme a sua mentalidade, geralmente estreita e mais interessada no aspecto espetaculoso da coisa do que na substância mesmo, e vamos dizer, na utilidade que as coisas têm, né? Então, os pontos em comum entre esses quatro são, em primeiro lugar, os quatro proclamam a morte da metafísica. A metafísica não existe mais. Em segundo lugar, eles apresentam as suas filosofias como sendo a culminação e o fim da filosofia. Ou seja, depois da minha filosofia não há mais filosofia. Os quatro dizem isso. Portanto, isso não, não pode ser coincidência de maneira alguma. Existe esta comunidade de intenções revela algo de muito importante a respeito da mentalidade do nosso século. Não é isso? Então, vamos analisar um pouco. O que, que significaria, vamos dizer, o fim da metafísica? Significa que, além daquilo que nós podemos conhecer pelos métodos ou das ciências naturais ou das ciências humanas, não há mais nada. Isso quer dizer que os limites do atual conhecimento humano são os limites da realidade. Não é isso? Você imagina as consequências disso, de uma coisa desse tipo, quer dizer, você fechar, né, o horizonte do infinito, por exemplo. Não pode especular sobre o infinito, sobre Deus, sobre a vida após a morte. Não, não pode. Quer dizer, você fecha, né, esse assunto e a imaginação humana tem que secar. Nesse ponto. Ela só pode especular coisas que dizem respeito à vida terrestre. E mais nada. Os quatro são assim. Ao mesmo tempo, os quatro têm projetos políticos muito sérios. Né? Você vê, o Wittgenstein, embora não se definisse jamais politicamente, ele sempre foi um admirador da União Soviética. Nunca foi comunista, assim, ex-professor, mas era um admirador. Né? E queria muito lecionar na Universidade de Kazan, já que nunca conseguiu. Mas os outros muito bem definidos politicamente. O Heidegger, durante muito tempo, circulou que ele tinha tido um caso de juventude, assim como o nazismo, uma simpatia ocasional pelo nazismo. Mas a publicação póstuma das obras dele, que ele mesmo planejou, uma coleção de 103 volumes, né, que agora está mais ou menos no 82º, 83º, quando chegou nos diários dele, bom, daí a coisa não tinha mais como esconder. Ali, vamos dizer, a adesão dele ao nazismo não foi uma coisa ocasional, nem passageira, mas foi o próprio objetivo de tudo o que ele fez. O Emmanuel Feig, que escreveu um livro importante a esse respeito, ele diz: a filosofia do Heidegger é a introdução do nazismo na filosofia. Ou seja, o nazismo passa a ter uma presença filosófica. Tá certo? E quando você vai especular mais a fundo o que ele está querendo dizer com toda aquela terminologia complicada, você veja, o autor François Fédier criou um dicionário Heidegger. O dicionário Heidegger tem 1.450 páginas. Ou seja, só para você absorver a terminologia do cara, precisa de um dicionário de 1.450 páginas. É um negócio monstruoso. E o estilo do Heidegger é de fato muito difícil, muito complicado. Então, nós podemos nos perguntar, mas ele é assim? Tem vários motivos para uma filosofia poder se expressar dessa maneira. Primeiro, assim, ela é um negócio tão profundo que a linguagem humana normal não basta, então precisa criar uma outra linguagem. Segunda hipótese, o sujeito pode ser um talento filosófico, mas ele é um mau escritor. Terceira hipótese, ele está escondendo alguma coisa. Eu acho que esta última hipótese, hoje nós sabemos que é a mais viável. Não é isso? Tem um livrinho que eu até mencionei outro dia, do François Rastier, Naufrágio de um Profeta. Né? É um livro que deviam traduzir no Brasil. Ele é uma introdução a esse assunto do nazismo do Heidegger. Né? Então, você vê que essas quatro filosofias, elas estão ligadas diretamente a projetos políticos de amplitude mundial, que são projetos para o mundo inteiro. Isso. O fascismo foi um projeto para o mundo inteiro, o nazismo foi, o comunismo foi, e o positivismo já é isso há muito tempo. Não é isso? Então, o positivismo já está aí há tanto tempo que as pessoas esquecem que ele é um projeto político. Mas aqui no próprio livro do Harry Redknapp, ele conta como esta escola analítica, que é um positivismo moderno, foi assumindo o poder sobre todo o establishment universitário americano. Eles mandam em tudo. E o que eles não querem não entra no currículo. isso fez com que, no fim, a filosofia se resumisse à lógica. Isso é a lógica analítica. Então, a produção da escola é um negócio enormemente chato. Né? Porque o modo de ela tratar os assuntos é sempre assim, sempre através da análise da linguagem. E não vai passar disso aí, nunca. Então, é tudo muito complicado, tudo muito difícil. Tá certo? E o resultado é pequeno. Por isso que eu observei esses dias, e até ontem estava um dos meus alunos pedindo uma instrução a respeito, eu disse que aqui você tem mais conteúdo filosófico nas obras dos críticos literários, como Kenneth Bork, Frank Raymond Leavis, Northrop Frye, muitos outros. No mundo anglo-saxônico, os maiores filósofos são os críticos literários, e os filósofos são geralmente uns chatos, tá certo? Sobretudo quando se mete a discutir questões éticas. Eu acho que questões éticas é uma coisa de desocupados, né? Porque, no meu entender, Deus já resolveu todas as questões éticas com os 10 mandamentos. 10 mandamentos, eu não vou acrescentar nada e ninguém vai acrescentar nada aquilo lá. Tá certo? Então, é uma coisa que atrai muito a atenção das pessoas, é uma coisa que tem um certo fascínio essas discussões éticas. Mas as questões não são sérias, né? No fim, ali é tudo uma questão de, como diz o João Manuel Rosa, pão ou pães, é questão de opiniões. Certo? Termina assim. Eu não acho que essas questões sejam frutíferas, que elas sejam úteis, que levem a alguma parte. Né? Eu estou mais interessado assim, na experiência da realidade do que no dever ser. Né? Quando você diz que uma coisa está no dever ser, você passa a discussão para o campo ético, afinal de contas você está querendo impor o seu sentimento como se ele fosse a medida de todas as coisas. E isso nunca vai dar certo, né? Quer dizer, nenhuma opinião ética vai jamais, vamos dizer, obter a aprovação integral de todos os seres humanos. A discussão nunca vai terminar. Tá certo? E é mais frutífero nós nos atermos a questões onde se pode realmente chegar a alguma conclusão, né, objetiva, que possa ser testada. Né? Ora, quando falamos que uma questão pode ser testada, lá vem, imediatamente vem à nossa mente a palavra ciência. Então, você está falando de realidades científicas. Por exemplo, nós temos, de um lado você tem as artes, a imaginação, a literatura de ficção e as ideologias, e do outro lado você tem um treco chamado ciência. Não é isso? Então, a ciência, teoricamente, lida com fatos e coisas objetivas. É verdade? Será que é verdade isto? Eu já expliquei para vocês, não existe nenhuma ciência que lide com algum objeto real. Ciência só lida com um recorte, claro, recorte feito em objetos reais. Mas ela só examina aspectos que são correlativos aos métodos disponíveis. Então, por exemplo, se você pega a biologia, ela tem um certo número de métodos. Tá certo? E os chamados seres vivos são aqueles que se adequam a esses métodos. Tá certo? Os outros não servem. Em toda a ciência você vai ver isso. Existe um repertório de métodos e os objetos que são, vamos dizer, disponíveis, que podem ser alcançados por esses métodos, são os objetos daquela ciência. Portanto, a seleção nunca é objetiva. Ela é 100% subjetiva, embora subjetiva coletiva. Não é a subjetividade de um sujeito, mas de uma coletividade de investigadores. Então, esta seleção ela é inteiramente criada pela mente humana. Porém, pela repetição e pelo fato de ser compartilhada por toda uma comunidade, dá uma impressão de uma coisa real, objetiva. Estão entendendo? E isso cria, vamos dizer, uma autoridade monstruosa para a ciência. A ciência hoje em dia ela é tida como o árbitro último da realidade. Todas as ciências, pode ser ciências naturais, ciências matemáticas, ciências ciências biológicas, ciências sociais, etc, etc. Ora, pensem bem, quando nós falamos de realidades humanas, nós estamos falando de realidades que dizem respeito a pessoas iguais a nós. Tá certo? Então, pessoas que nós conhecemos, né? que nós encontramos na rua, que nós convivemos em casa, e perante as quais nós temos uma série de responsabilidades de tipo social, ético, religioso, afetuoso, etc, etc. Isso quer dizer que se você tira do ser humano todas essas responsabilidades, ele não é mais o ser humano. Ele é um aspecto do ser humano. Por exemplo, se eu decido estudar, por exemplo, a conduta do sujeito, fazendo abstração do que eu sinto perante a conduta dele, isso existe? Claro, eu posso estudar uma pedra sem levar em conta o que eu sinto por ela, mas se eu estudo um ser humano sem levar em conta a minha reação humana a esse ser humano, ele não é mais um ser humano, ele é um aspecto recortado, inventado. Tá certo? Ora, onde que nós encontramos descrições do ser humano que apelam ao nosso sentimento e às nossas reações humanas? É na literatura, meu Deus do céu. Isso quer dizer, no meu entender, o único modo científico de apresentar a realidade humana é a literatura de ficção e a poesia. Porque ela apresenta esses seres tal como eles aparecem na realidade da nossa convivência com eles, e não mediante um recorte feito para adaptá-los aos métodos disponíveis para tal ou qual cientista. Estão entendendo? Então, é evidente que essa descrição não pode ser precisa e matematizável como a descrição que aparece, por exemplo, na economia ou na sociologia. Mas e daí? Quem disse que o ser humano, para você ter um conhecimento objetivo dele, tem de ser matematizável? Veja, matematizar facilita as coisas para o investigador. Não quer dizer que você se aproximou mais da realidade do objeto observado, mas quando tem absolutamente nada a ver com o outro, né? Eu matematizo, eu faço medições, etc., para eu me sentir mais seguro ali. Eu senti que eu estou bem orientado ali. Mas a matematização nos aproxima da verdadeira natureza do objeto? É claro que não. Porque a matematização só nos aproxima da realidade dos objetos matemáticos. Não é isso? E os objetos matemáticos? Se você perguntar que tipo de objeto eles são, são objetos biológicos, são objetos físicos, né? Se você disser são objetos meramente pensados, não, não pode ser. Por quê? Porque você observa que as relações matemáticas aparecem realmente na realidade. Né? Se elas têm um certo poder objetivo. Por exemplo, se você pega uma figura geométrica e estuda as propriedades dela e demonstra essas propriedades por teoremas, você vê que a coisa funciona independente do seu pensamento. Os objetos impõem certas coisas que não é o seu pensamento que criou. As propriedades do quadrado, claro, você só descobre mentalmente, mas elas estão só na sua mente ou estão naquela figura, no quadrado, ou na figura. Tá certo? Então, os objetos matemáticos é aquilo que Edmund Husserl chamava objetos ideais. Não são, não são físicos e não são psicológicos. Não existem no mundo exterior e não existem só na nossa mente, na nossa imaginação. Existem num outro aspecto, numa outra dimensão da realidade, que é o conjunto das formas lógicas. Não é isso? Ora, o conjunto das formas lógicas, o que é? Ela é a estrutura da possibilidade universal. Estão entendendo? Essa estrutura, ela tem uma ordem interna. As regras da lógica, sobretudo as regras da aritmética elementar, mostram claramente isto. Né? Ou seja, os vários corpos de possibilidades têm entre si relações que são muito exigentes e que são, como é que se diz, imutáveis, por assim dizer. Não pode ser mudado. Né? Então, se você coloca dois números, sei lá, 1275 e 1394, há entre esses dois números uma série de relações que não, você não pode mudar. Você não pode mudar isso pelo seu desejo. Os números impõem, tá certo? Não só a sua própria forma, mas impõem a relação que tem com outros números, com outras figuras. Está entendendo? Então, é um tipo de objetividade imaterial. Faz tempo assim, eu defini a metafísica como estudo da possibilidade universal. Isso quer dizer, a metafísica não tem um objeto exterior nem interior. Os objetos da metafísica são objetos ideais, no sentido de Husserl. Hein? A palavra não é muito boa, porque ideal dá ideia, lembra ideia, então dá a impressão de uma coisa pensada. Tá certo? Mas você acha que é possível que o estudo da possibilidade universal seja abolido e sobrem apenas as ciências físicas? É claro que não, porque a estrutura das ciências físicas é toda baseada na ordem da possibilidade universal, ou seja, na lógica, né? Então, a lógica não é nada mais do que a expressão verbal de uma metafísica. Toda e qualquer afirmação lógica tem um fundo metafísico. Porque a lógica, por um lado, ela se refere à ordem dos nossos pensamentos. Mas esses pensamentos são pensamentos sobre pensamentos ou são pensamentos sobre algo que existe? Pensamento sobre algo que existe, mas que não existe nem fisicamente e nem mentalmente, que existe idealmente como as relações matemáticas. Quem quer que tenha estudado um pouquinho de relações matemáticas sabe como elas são exigentes, como elas são intransigentes. Você não pode mudá-las. Está entendendo? Uma vez que você... Você vai estudar a geometria elementar de Euclides. Né? Aqueles teoremas todos, você não pode mudá-los. Eles levam a conclusões que se impõem. Você não tem como escapar. Não é isso? Então, por exemplo, se você cortar um quadrado na diagonal, você vai obter dois triângulos isósceles. Não há nada mais que você possa obter. Não dá para obter outra coisa. Você está entendendo? Você não pode mudar isso aí. Então, o que são? São relações lógicas que se impõem a você. E o conjunto dessas relações lógicas é a própria lógica, e isto é a estrutura das ciências. Que autoridade as ciências têm sobre isso? Nenhuma. A lógica tem autoridade total sobre as ciências e elas não têm autoridade nenhuma sobre a lógica. E se não tem autoridade nenhuma sobre a lógica, também não pode ter autoridade sobre o estudo da possibilidade universal. Estudo as várias gradações do possível e do impossível. Tá certo? Isto é uma coisa que esses quatro idiotas aqui jamais entenderam. Você está chamando os caras de idiota? Estou sim. Eu acho. Sobre muitos aspectos, são idiotas. Quando você vê... Como é que esse Heidegger acreditou no negócio de nazismo, meu Deus do céu? Você precisa ser muito idiota para acreditar numa coisa dessa. Né? O Lukács se especializou. O Lukács era puxa-saco profissional do Stalin. Ele escrevia um negócio, se Stalin não gostava, ele mudava. Era assim a coisa, tá entendendo? Então o cara levou a vida inteira subindo na barra da puxação de saco dos superiores no movimento comunista. São todos assim. E o Wittgenstein, o amigo dele, Bertrand Russell, o considerava um idiota. Eu acho que o Bertrand Russell tinha toda a razão. Quando você vê, quando você lê ali o livro dele, Tractatus Lógico-Filosóficos, depois ele alterou muito a filosofia. Então, você vai ver que o único objetivo dele é limitar o alcance da linguagem filosófica. A filosofia não pode dizer isto, não pode dizer aquilo, não pode dizer aquilo outro. Pode dizer, né? Ela só pode dizer aquilo que são fatos atomísticos. O que são fatos atomísticos? São fatos isolados, confirmados pela ciência. Mas, por exemplo, você pega, a embriologia do rato. Certo? É um negócio mais ou menos conhecido. Então, a esse respeito, você pode dizer alguma coisa, tá certo? Esse fato, por sua vez, não depende de outros fatos. Então, por isso que ele chama atomístico, não é que pode ser separado. Né? Então, tudo que nós podemos dizer são frases atomísticas sobre acontecimentinhos. O resto é tudo metafísica, e metafísica não pode, porque ela não tem um objeto que seja alcançável pelas ciências existentes. Então isso quer dizer que você suprimiu a possibilidade universal? Pensa bem o que é isso. Não pode haver um conhecimento da possibilidade universal, então não pode haver a lógica, meu filho. Então você não pode pensar, você não pode fazer ciência, você não pode dizer coisíssima nenhuma. Ou seja, a abolição da metafísica é a ideia mais idiota que já passou pela cabeça de um sujeito. Claro que se você entende a metafísica como, vamos dizer, o sentido ontológico, o estudo do ser, então já não é mais apenas a possibilidade. É um objeto, esse objeto tem que ter uma consistência objetiva, uma substância, por assim dizer. Então você tem que dizer o que, que é esse ser, tá certo? Então, aí a metafísica toma um rumo que não vai dar em nada. E a metafísica, pseudo-metafísica do Heidegger, quando ele fala que o pensamento ocidental esqueceu o ser, etc, etc. Pô, peraí, você não está dizendo que vai acabar com a metafísica? Depois você vem com essa conversa de ser. Você quer botar a ontologia no lugar da metafísica? Tá bom. E o que é o ser? Hoje sabemos o que ele queria dizer com o ser. Ser é o Vaterland, a pátria. É? Sangue e solo, esta é a realidade suprema. Mas isto é de uma idiotice tão grande que eu fico espantado quando vejo o pessoal concedeu tanta atenção a esse camarada. Para 50 anos depois você descobrir, pô, mas o cara é nazista. Ele acreditou no Hitler, porra. Hein? Ele acreditou que ele era a raça superior. Qualquer um, veja, eu sempre observei assim, todo teórico racista pertence à raça superior. O único teórico racista que pertence à raça inferior sou eu. Porque eu acredito que há raças superiores e inferiores e a minha é inferior. Então, eu não tenho conclusão nenhuma, evidente, porque se a sua raça é superior, o que quer dizer? Que você vai ter autoridade sobre os outros, você vai ter mais ter dinheiro, que você vai ser mais bonito, não quer dizer nada. Ou seja, a superioridade racial é uma coisa que não significa coisíssima nenhuma, porque todo mundo que é superior sobre um aspecto é inferior sobre outro aspecto. É ou não é? Não é isso? Então, por exemplo, você vê quando, no século XIX, quando aparece as disputas de boxe, quem são os grandes lutadores? São os irlandeses. Por que, que eles eram? Porque eles eram superiores, eram mais fortes? Não, meu filho. Eles eram mais pobres. E o esporte era um meio do pé rapado subir na vida. E depois vieram o quê? Os imigrantes italianos. E eles fizeram o maior sucesso. Né? E eles também eram os pé rapados. Por isso, não é que eles eram mais fortes. Né? E depois, quando apareceu este movimento de ascensão social dos pretos, daí começam, vieram os lutadores pretos. E hoje eles acham que eles são raça superior, porque eles ganham os campeonatos de boxe. Ganham os campeonatos de boxe porque você era o pé rapado, rapaz, como os italianos e os irlandeses. É simples. Agora está vindo uma onda de orientais, né? Cara da Tailândia, das Filipinas. Né? Eles não podem competir muito porque eles não são muito grandes, então eles não entram no peso pesado. Né? Mas eles fazem sucesso, né? Esse Manny Pacquiao, outro faz sucesso. Um lutador pequenininho, assim, batendo no outro pequenininho. Né? Então você, olha, isto aqui é um... Essa constatação é uma das maiores decepções que eu tive na minha vida. Eu, como é que dão tanta atenção a esses caras quando você está vendo o que eles estão dizendo é besteira, pô. Ora, acontece o seguinte... A filosofia é a busca da verdade, de certo modo é, mas ela é também uma profissão. E a profissão tem uma estrutura socioeconômica, tem uma ordem socioeconômica, preside ela. Né? Então você tem que dominar os meios que permitem você sobreviver e, se possível, subir dentro dessa profissão. Então isso quer dizer, você tem que publicar certos trabalhos em revistas especializadas, você tem que puxar o saco do chefe do seu departamento, você tem que criar relações sociais. Por exemplo, nos Estados Unidos, os descendentes do Wittgenstein tiveram um enorme sucesso nisso. Aqui o Harry Redner conta isso nesse livro. Como é que eles conseguiram dominar a Universidade Americana? Foi pela maravilhosa produção intelectual? Não, foi pelo tecido de relações sociais. Né? É aquele negócio que falava o filósofo russo, agora esqueci o nome dele. Agora esqueci. Não, não, anterior. Quer dizer que você, toda profissão, você tem dois tipos de técnicas que você precisa dominar. Primeiro, a técnica material a que a profissão se refere. Então, se você é advogado, você precisa conhecer as leis. Se você é fabricante de sabonete, você precisa entender de sabonete. Se é fabricante de bicicleta, você tem que entender de bicicleta. Então, é o conteúdo daquela, das atividades daquela profissão. E o segundo conjunto de conhecimentos que você tem que ter é o conjunto das relações sociais que você precisa para sobreviver e, se possível, subir na profissão. O que, que isso tem a ver com o assunto da profissão? Nada. O que, que a técnica de você subir na indústria de bicicleta tem a ver o que com bicicleta? Absolutamente nada. Não é isso? Quer dizer, o sujeito pode entender muito de bicicleta e não subir na profissão. Por quê? Porque ele não conhece a técnica social. Tá certo? Então você vê que esse pessoal do Wittgenstein conhecia bem o quê? A técnica de como subir na profissão universitária. Não quer dizer que eles fossem os filósofos mais interessantes. Agora, no tempo do Heidegger, na Alemanha, quem subia? Subia quem tinha bons amigos no partido nazista, como era o caso dele mesmo. O que, que isso tem que ver com a teoria do ser? Absolutamente nada, mas ajuda a subir na profissão falando sobre o ser. E assim por diante. Mas, do mesmo modo, o Giovanni Gentile era um homem inteligentíssimo, era muito mais inteligente do que Mussolini, foi ele que concebeu todo o sistema fascista, tá certo? E depois influenciou muito a política brasileira, influencia até hoje, né? Quando o Lula diz que ele é descendente do Getúlio Vargas, não pode esquecer, Getúlio Vargas é um fascista, tá certo? E muitos dos programas que o PT advoga são programas fascistas, por isso mesmo chamou o outro de fascista, né? Eu já expliquei para vocês a origem do fascismo, né? Vamos voltar um pouquinho a isto, né? O Gentile foi um dos primeiros filósofos do fascismo, dos primeiros teóricos do fascismo. E ele não via absolutamente o fascismo como um regime reacionário, mas ao contrário, revolucionário. E ele aderiu à teoria do Corradini, né? Que dizia que nenhuma classe social pode ser o grande agente revolucionário. Porque a classe social está condicionada a um elemento geográfico. Ela só existe dentro de um país. Porque se você é um proletário na Itália, isso quer dizer que você será um proletário se você for para a Alemanha? Não, meu filho. Porque um proletário alemão fala alemão, convive com alemães, etc. Não é fácil vocês, o proletário de um país, se encaixar no proletariado de outro país. Nós vemos todo esse problema de imigração. Hoje em dia você tem muitas soluções para isso, tá certo? Mas ele via que o proletariado era uma força que estava condicionada a uma força mais decisiva, que é a força da nação, a unidade nacional, é isso? E a identidade nacional. Quando veio a Guerra de 14, e os comunistas esperavam que o proletariado de todos os países se unisse contra a burguesia internacional, e aconteceu o contrário, quer dizer, os proletários aderiram à guerra e foram as tropas mais nacionalistas eram de proletários. Tá certo? Quando aconteceu isso, confirmou que os fascistas tinham razão, que a análise sociológica dos comunistas estava errada e a dos fascistas estava certa. Porque o proletário está mais ligado à nação do que o proletário do país vizinho. Mas a coisa não é a coisa mais óbvia. Como é que o proletário que está na Alemanha, ele vai ter uma grande intimidade com o proletariado inglês ou português? Se ele não fala nem inglês nem português, meu Deus do céu. É? Mas a própria língua que ele fala o vincula, né, à sua identidade nacional. Então, já viu o hino nacional da Alemanha, composto por Haydn? É bonito. Né? E ele celebra o quê? Vinho alemão, né? Canções alemãs, mulheres alemãs, tudo alemão. Então, é muito mais fácil o proleta alemão assimilar isso aí do que assimilar uma pretensa identidade com o proleta de outro país. Precisa ser muito burro para não entender isso na primeira explicação. Então, o fato é o seguinte: os comunistas tiveram uma grande decepção em 1914, porque o proletariado, em vez de ficar do lado deles, ficou do lado das suas respectivas burguesias nacionais. Por quê? A burguesia de cada país falava a mesma língua do proleta, meu Deus do céu. É difícil entender isso? É claro que não. Então, era facílimo de prever o que ia acontecer. Mas não podia prever, por quê? Porque Lenin disse que não era assim. Então, o cordão dos puxa-saco concorda com Lenin, ainda que todos os fatos estejam indo na direção oposta. Então, veja, o fascismo cria toda uma filosofia, uma ética, uma proposta social baseada na ideia da nação. Isto para os comunistas pareceu a coisa mais odiosa do mundo, porque o nacionalismo era antiproletário, no entender deles. Já expliquei para vocês que não sei se durante ou depois da Segunda Guerra o Stalin percebeu que os teóricos fascistas tinham razão e que ele poderia explorar o sentimento nacionalista nos países pobres contra as nações ricas, que aliás era exatamente o que propunha Corradini. Ele dizia, não tem que haver a luta do proletariado contra a burguesia, mas a luta das nações proletárias contra as nações burguesas. Foi o que fez Stalin. O movimento terceiro mundista que ele criou foi exatamente isso. Ele copiou item por item a proposta fascista. Então você entende por que os comunistas chamam tantos outros fascistas? Porque eles sabem a dívida que eles têm com o fascismo, eles querem esconder. Eles querem fazer de conta que eles são originais. Não, vocês copiaram os fascistas. Claro que os fascistas também copiaram vocês. Por exemplo, os campos de concentração foram os comunistas que inventaram, os fascistas copiaram, os nazistas copiaram e assim por diante. E, então, você vê, como é possível você explicar que este movimento tivesse obtido tanto sucesso econômico tão rapidamente, enquanto a nação comunista permanecia atrasada? A União Soviética, sem a ajuda americana, nunca teria sido nada. Ela levou décadas para conseguir progredir um pouquinho, enquanto a Itália e a Alemanha, em 5 anos, já estavam ganhando um monte de dinheiro. Por quê? Porque eles obtiveram o apoio maciço da população. Por quê? E por que obtiveram? Porque eles falavam a linguagem do povo, que é a linguagem da nação, não é a linguagem da classe social. Estão entendendo? Então, é claro que o apelo nacionalista funciona muito mais do que o apelo da classe social, que é um... A nação é uma realidade concreta que você vê todos os dias. Já dizia a famosa frase do Ernesto Renan, a identidade nacional é um plebiscito de todos os dias. Está muito certo isso aí. Na hora que você se sente identificado com as pessoas porque ela pertence à sua nação, isso aí é identidade nacional. Então você está aprovando a vida coletiva, tá certo? Então é por isso que a economia nazista fascista teve sucesso muito mais rápido que a economia comunista. Também é uma coisa que qualquer pessoa com QI superior a 12 poderia ter previsto. Não é isso? Agora, estes quatro camaradas eram todos megalômanos, absolutamente megalômanos. Se ele dizer que vai acabar com a metafísica, é a mesma coisa que ele dizer que ele vai prender Deus. Tá entendendo? Agora, tem aqui uma observação de um autor que fez um belo estudo sobre a ideologia do Lukács. O autor chama-se Tom Rockmore. Ele diz assim, como é que cada uma dessas filosofias pretende acabar com a filosofia? Ela acaba com a filosofia, sendo ela a filosofia final, definitiva. Está aqui a filosofia definitiva, não precisa de mais nenhuma outra, você tudo cala a boca, agora só pode pensar como eu. Então, não vai dar tempo da gente investigar como foram os quatro, mas ele faz estudo sobre o Lukács. Ele diz, ele resume assim o argumento do Lukács. Como é que Lukács ia acabar com a filosofia, né? E ser o filósofo final? Não precisa dizer que os quatro já morreram e a filosofia continua, né? Mas o objetivo da filosofia é trazer a liberdade humana. Mas a liberdade humana requer a emergência do proletariado como a classe... que vai terminar com todas as classes. Quando isso ocorre, quando a classe, a estrutura de classes da sociedade foi abolida, o problema da filosofia terá sido resolvido. Você está entendendo? Acabou a sociedade de classe, então agora está instaurada a liberdade, então alcançamos a finalidade da filosofia, não precisa mais filosofia, basta ler o Lukács. O negócio é de uma estupidez tão imensamente monstruosa, em primeiro lugar, porque ele não concebe nenhuma forma de escravização a não ser através da sujeição econômica. Ora, pensa bem. O sujeito que está economicamente submetido ao outro é necessariamente um escravo dele no sentido interior? Você já viu a história de Epicteto? O escravo que era enormemente superior ao seu dono, né? Você não vê no Brasil, não tem história da escrava Anastácia, que era imensamente superior à sua dona, né? Toda hora você não vê casos de escravos que têm a grandeza que os seus donos não conseguem nem pegar. Não é isso? Então, se você limita a escravidão à ideia de uma sujeição econômica, é porque você só pensa em dinheiro e você não conhece nenhuma outra realidade além do dinheiro. Então, por exemplo, a escravidão psicológica. Pessoas que dominam os outros com a força do olhar ou com o tom da voz. É isso? Sobretudo, psicopatas têm muita essa capacidade. A gente fala uma absurdidade, mas fala num tom e com um determinado olhar que você não tem coragem de dizer que não, ainda que você esteja vendo que não é assim. Então vira aquele negócio do Groucho Marx, né? Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Eu só acredito em você. Então, quer dizer, o sujeito, em vez dele apelar ao testemunho da experiência do ouvinte, como fazia Sócrates, ele faz ao contrário. Ele faz você negar a sua experiência para concordar com ele. É como faz. Aí, o relatório do Aimeu Anos é isto. Está aqui, as ideias do Olavo são essa. Você vai ver nas aulas no escrito do Olavo, não tem nada aqui exatamente o contrário, mas. O Congresso inteiro acreditou no cara, os generais acreditaram no cara, né? Senador, deputado, ministro, juiz de direito, todo mundo acreditou. Porque é evidentemente um psicopata tem essa força, tem aquela agressividade psicológica que a pessoa normal não consegue ter. Então, ele é capaz de te impor, quer dizer, uma coisa que ele sabe que é mentira. E você vai aceitar porque é mentira. E a mentira adquire uma autoridade sobre você, pelo fato de ser mentira. Né? Então, esses quatro caras entraram nessa. Você está entendendo? A história da filosofia é muitas vezes a história da estupidez humana, gente. Você tem que estar preparado para encarar isso aí. Tá? Então, por outro lado, se eu analiso isto do ponto de vista da minha filosofia, eu pergunto, a filosofia pode acabar? Eu falo, não pode acabar. Porque, no meu entender, a filosofia não existe para criar uma doutrina que satisfaça a todas as opiniões. Isso é impossível. A filosofia é uma permanente restauração da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, tem que fazer de novo, de novo, de novo, de novo, porque os dados do problema são novos. Acontecem coisas que não aconteciam antes. Você está entendendo? E daí isto cria, vamos dizer, naturalmente, novos problemas, novas perplexidades, e o filósofo então tem que restaurar aquele senso precário, mas real, de unidade do conhecimento, na altura das suas necessidades e da necessidade da sua cultura naquele momento. Ele não vai resolver todos os problemas do mundo. Ele não vai trazer a filosofia final. Ninguém vai fazer isso. Ele só vai quebrar o galho para as necessidades daquele momento. E isso, então, nunca pode parar. Está entendendo? Por exemplo, a existência desses quatro cidadãos aqui cria problemas que antes não existiam. Então, o que tem que fazer eu? Eu tenho que ir lá e tentar reequacionar as coisas para restaurar um senso de unidade real depois desse acontecimento que bagunçou tudo. Estão entendendo? Então, quando que isso vai terminar? Nunca. Isso aí, meu filho, é que nem você tomar banho ou fazer a barba. Você nunca vai parar. Não é isso? O cara pode dizer, não, não preciso mais tomar banho, porque eu tomei ontem. Definitivo. Mas Deus vai ter que tomar de novo, fazer cocô, a mesma coisa. Não preciso mais, porque eu já fiz ontem. Não é isso? Então, a filosofia definitiva é o cocô definitivo. Não existe e não vai existir jamais. Deu para entender? Agora deu. Então, tá bom, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, se estou ouvindo, avisem pelo chat. Estão ouvindo? Então vamos lá. Quinta pergunta. Vinícius Pacheco Vieira. O senhor comenta que esses filósofos de hoje, como Heidegger, caíram em erros humilhantes. O que um estudante deve fazer para evitar cair nas mesmas conclusões erradas? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, se você se ativer à definição de filosofia que eu dei, você nunca vai cair nessa megalomania. Quer dizer, as suas pretensões filosóficas vão ser muito mais modestas e muito mais realistas. Quer dizer, você não está tentando encontrar, vamos dizer, a solução para problemas filosóficos eternos, nem tentando achar a doutrina definitiva que vai resolver todos os problemas. Você está tentando apenas equacionar os dados que chegaram ao seu conhecimento, tentando ordená-los para que você não se perca no meio disso. E que esse esforço que você faz para ordenar o seu mundo cognitivo pode também servir para ajudar outras pessoas. É isso mesmo que eu estou fazendo. Quer dizer, tudo que eu passo para vocês são resultados de esforço que eu fiz para me orientar melhor. E, portanto, para restabelecer alguma unidade dentro do conhecimento múltiplo e confuso que chegava até mim. Né? Faça isso e você não vai cair nesses erros. Não tenha pretensão também é preciso desvincular a filosofia de toda e qualquer ambição acadêmica. Né? Para mim isso não é difícil, porque eu nunca pertenci à profissão acadêmica. Tenho horror da profissão acadêmica. Né? Nunca quis estar nesse meio, de jeito nenhum. O pouco que eu conheci já foi suficiente. Eu disse, não, meu lugar não é aqui. Tá certo? Então, todo o meu esforço foi realmente para eu me orientar no meio da confusão. Era só isso que eu queria, meu Deus do céu. Eu já falei, quando eu era jovem, eu fiz uma oração pedindo a Deus. Eu falei, Deus, eu quero entender essas coisas, ainda que eu não consiga explicar para ninguém. Então, a finalidade do meu esforço era a ordem da minha vida e dos meus pensamentos. Só isso que eu queria. E o que eu estou dando para vocês é assim, são resultados que eu obtive, né? E que podem ser úteis para outras pessoas. Né? Marcos Campos pergunta, o senhor falou dos quatro malignos, Heidegger, Lukács, Wittgenstein e Gentili, e o Gramsci não deveria entrar nesse rol? Sim, ele deveria, mas apenas como um efeito remoto do Lukács. Né? Não dá para comparar o Gramsci com o Lukács. Lukács era realmente um gênio. Né? O Gramsci era um coitadinho. Não é nada mais do que ele era apenas um estrategista do partido, e mais nada. Ele não chega a ser um filósofo, de jeito nenhum. Marcus Herkenhoff. O Dugin foi iniciado por todos esses quatro? Foi. Assim como eles, ele pensa que sua filosofia é o fim? Pensa. Dugin também subiu na carreira, puxando o saco? Subiu. Além da Rússia, o pensamento de Heidegger ocorre no mundo até hoje? Ocorre em toda parte. Você veja, depois que se revelaram esses diários, que tinha a prova definitiva de que ele não era apenas um simpatizante ocasional do nazismo, mas era o verdadeiro teórico do partido, tá certo? Ainda teve gente que tentou defender, já que Derrida e outros admiradores não deram o braço a torcer. Né? Mas esse pessoal, a mesma coisa aconteceu com o Paul de Man. Né? Nos Estados Unidos tem muito esquerdista discípulo do Paul de Man. Daí quando se revelou que o Paul de Man era nazista mesmo, daí tentaram arrumar uma explicação. É a mesma coisa que o pessoal tenta arrumar a explicação para o Aimeanos, entendeu? Não adianta, isso só fede mais ainda. Quanto mais mexe, mais fede. Humberto Oliveira Barbosa. O senhor falou a respeito da realidade científica humana. A pergunta é, o que é a realidade? Eu não posso lhe dar uma definição da realidade, mas eu posso lhe dar um critério identificador. Meu filho, a realidade é tudo que não foi você que inventou. É o que lhe vem, né? Até o que vem de dentro de você. Se é coisa que não foi você que criou, faz parte da realidade. Então, tudo que não é criação da nossa mente é a realidade. Isso não é uma definição de realidade, mas é um critério identificador que, para mim, tem sido mais do que suficiente. Abner Schmuller, se entendi o conteúdo e sentido desta aula, somente a consciência individual pode ser o árbitro da realidade. Este é o negócio, sempre foi assim. Você veja, quando Jesus Cristo vem para dar uma mensagem aos seres humanos, ele se dirige aqui a cada um na sua individualidade e no segredo da sua alma. Ninguém, por exemplo, alguém vai saber se o outro vai para o inferno ou para o céu, não sabe. Às vezes nem o próprio sujeito sabe, só Deus sabe. Então, esta individualidade humana é ali que está o centro de todas as coisas. Foi Deus fez o homem assim, você está entendendo? Eu sempre dou este exemplo. Você, quando você dá aula para uma classe inteira, é possível que um aluno entenda sem que o resto da classe entenda nada. Mas é possível que a classe inteira entenda sem que nenhum indivíduo ali dentro entenda? Não, não dá. Então, isso é. A sede da consciência é a individualidade humana. Esse negócio de sujeito coletivo. Então, por que você acha que eu fiz um livro Imbecil Coletivo? É a sátira do intelectual coletivo de Antônio Gramsci, pô, que é uma das ideias mais idiotas que eu já vi, né? É, em caso positivo, além do seu curso de aula, o que mais eu indicaria para o correto e melhor desenvolvimento dessa consciência individual? O Louis Lavelle. Vai fazer muito bem ler o Louis Lavelle. Bruno Cerqueira. A metafísica pode, em certo grau, confundir-se com a intuição? Uma resposta correta é não, né? Porque não são coisas que se colocam no mesmo plano. Quer dizer, a metafísica é um saber, é um conhecimento, e a intuição é um meio de obter o conhecimento. Portanto, não são coisas que você possa equiparar. Agora, não se esqueça que o verdadeiro, a verdadeira definição de intuição é o conhecimento daquilo que está presente. Mas é a base que o conhecimento racional é uma coisa que foi pensada, que você conhece através da razão, portanto, através de um esquema lógico, verbal, que você criou. É isso. Então, por exemplo, agora eu estou vendo esta câmera aqui, isso aqui é uma intuição. Intuição sensível. É isso. Ou seja, eu não preciso de um intermediário para eu conhecer esta câmera. Ela está presente na minha frente. Do mesmo modo, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu não preciso de um intermediário, de um signo para eu entender o meu sentimento. Eu capto o sentimento mesmo que eu não tenha o signo para representá-lo. Portanto, ele está presente. Não é isso? E tudo que não é intuitivo, então, é racional, conhecido por meio da razão. Outra pergunta, as relações matemáticas são referente ou significado, usando os conceitos que eu aprendi na aula 501. Você pode vê-los como uma coisa ou outra. Evidente, são um significado porque é algo que você pensou. Não é isso? Mas ao mesmo tempo eles são referente porque você, através dos seus signos matemáticos que você usa, você está se referindo a uma relação que existe em si mesmo. Portanto, é o referente. Rafael Badotti. Se a filosofia está sempre mudando porque as situações mudam, qual o motivo de voltarmos sempre a Platão e Aristóteles? É assim, muito simples. Eles deram o modelo por excelência do que é a meditação filosófica. Embora eles não deem soluções para os problemas que nós temos agora. Tá certo? Mas você vendo como eles trataram os problemas que tinha naquela época, você aprende como. Você Você pode adaptá-los para a situação atual, né? Então, eles são, de certo modo, vamos dizer, são a filosofia mais completamente realizada que existe. Serve para nós? Só serve como um exemplo didático, por assim dizer. Mas não vai resolver os nossos problemas, né? Se você pudesse resolver os seus problemas filosóficos lendo Platão, você não precisaria nem filosofar, bastava ler isso. Isso, infelizmente, jamais acontece. Caio. Mas a pessoa que está aprendendo com Platão e Aristóteles vai sair mais inteligente. Claro que vai sair mais inteligente. Se aprendendo com Platão e Aristóteles, você vai sair mais inteligente. É óbvio que vai. É. Caio pergunta: quando o senhor mencionou a ordem da possibilidade universal, impossível ser expressada pela ciência, fiz memória das leis eternas que falaram a filosofia. Exatamente! Não, é exatamente disso que ele está falando. O Mário faz um esforço monstro de expressar, quer dizer, a ordem da possibilidade universal. Claro que ele só a expressa simbolicamente e parcialmente. Ou seja, a ordem universal vai infinitamente além daquilo que está dizendo. Mas aquele é um aspecto. Quando ele pega os números de 1 a 10, tá certo? E mostra aqui. Os números não são apenas números, quer dizer, os números são leis ontológicas, né? E ele vê que a própria, você continuar com a contagem, 11, 12, 13, você está obtendo novas leis, certo? Então, essas leis efetivamente existem, mas elas não são todas as que existem. Existem muito mais além disso aí. Felipe de Souza Xavier. Esse fetichismo do pessoal atual sobre a medicina baseada em evidências, o abandono do braço da arte, da medicina hipocrática, acreditando exclusivamente nos fenômenos estatísticos, é uma influência desse abandono metafísico? É claro que é. Fenômeno estatístico é concreto? Claro que não. Agora, você, como é que você pode tratar de um paciente abstrato? Todo paciente que você tem é uma pessoa de carne e osso, quer dizer, um ser humano concreto. É esse que é o objeto da arte médica. Quer dizer, a estatística é apenas um instrumento racional que você usa para esclarecer certos pontos, tá certo? Mas você confiar mais na estatística do que no exame físico, você é doido. Mas hoje, por que a pessoa faz isso? A estatística do computador traz ponto e ponto. O exame físico eles não sabem fazer, né? O médico não sabe fazer exame físico mais. Você pega o médico antigo, primeira coisa é o exame físico. Né? Ainda com todos esses erros dos quatro citados, eles estavam de algum modo buscando a integridade da consciência na unidade do conhecimento? Não, não. Eles estavam buscando a solução de problemas filosóficos tradicionais e a solução definitiva. Se eles estivessem apenas tratando da sua própria consciência, eles não cometeriam esses erros. Quer dizer, eles foram. O problema é assim: é você querer inventar um negócio que dá um novo modelo do mundo. Você tem uma nova ordem social, cultural, ética, etc, etc. Tudo inventado pela cabeça do seu fulano. Qualquer cara que venha com uma conversa dessa é doido, pô. Não precisa respeitar o cara, né? Doug Nogueira, por que os alemães acreditaram na besteira do Führer e toparam fazer todo tipo de sacanagem contra os judeus? Por que os franceses toleram tantas humilhações até hoje, sendo que a história deles é espetacular? Dizem, bom, olha, por que as pessoas são idiotas? Eu até hoje não tenho resposta para essa questão, né? Mas eu vejo quando aparece uma pessoa que oferece uma solução para todos os problemas sociais, políticos, econômicos, vai todo mundo atrás dele. Às vezes, o cara pode estar oferecendo uma solução real, mas se for real, não pode ser tão ampla quanto esses caras apresentam. Você apresenta, aqui temos um novo modelo do universo, a nova ordem do mundo e tal, epa, está com treta aí. Né? Agora, se o sujeito inventou um negócio mais modesto, olha, aqui inventei um jeito melhor de fabricar sapato mais barato. Ah, isso é possível. Né? Então, inventei um jeito melhor de você estudar filosofia e entender, como eu estou fazendo. Isso eu sei fazer, mas eu não estou fazendo nada além disso. Tenho solução para os problemas brasileiros? Já falei mil vezes, não tenho. Tenho modelo de sociedade ideal na cabeça? Não tenho. Não tenho e não acredito em nenhum. ver, a nossa capacidade de ação é muito limitada. E a nossa imaginação vai longe, né? Mas a nossa capacidade de ação está limitada, em primeiro lugar, pela duração da nossa vida, segundo, pela nossa limitação física, etc. Então, nós temos que levar as duas coisas em conta. Não podemos desistir, vamos dizer, da ambição da nossa imaginação, mas temos que, ao mesmo tempo, ter a modéstia de saber que aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está ao alcance da nossa ação, é bastante limitado sempre. Tá bom, gente? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.